Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 4. Number 3. In this California keeping, we're 10,000 miles apart. Bobby Hits. Number 2. Last Friday night, yeah, we danced on tabletops. Then we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. Bobby Hits. Number 1. Oh, it's your best. Target Radio. You make it hard for me to see somebody else. I'm calling her your name. Yes, messed up, 'cause I'm thinking about you. It's your fault, babe. I never wanted us to break up. No, not this way. But you don't understand it, girl. When she touches me, I'm wishing that they were your hands. And when I'm with her, it's only by the sex. But you, I had a bad romance. And if I could just trade her in, I would. 'Cause nobody could pass you, no. A Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. With the curtains drawn and a little sheets. So how come when I reach out my fingers, it seems like more than distance between us? In this California kingdom, we're 10,000 miles apart. I've been California wishing on this star for your heart, for me, my California kid. Giving up on us, you turn around and give me one last touch. Acesse targetw.com. Referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo bem por aí, baby? Na paz de Deus. Excelente início de final de semana. Sexta-feira, 22 de julho de 2011. E eu espero que seu dia seja perfeito. Por aqui, Ricardo Borges and you got Richard on the Best Stations. E acompanhamos mais um Pop Hits. Os cinco sons mais votados no portal targetw.com, a referência para o mundo. Na manhã de sexta, número 1 no Pop Hits, Beyoncé, Best Thing I Never Had. No segundo lugar, Katy Perry, Last Friday Night. Posto de número 3 para Rihanna, California King Bad. Quarta colocação para Britney Spears, I Wanna Go. E o quinto som mais votado na manhã foi She and You, com Chris Brown. Quer mudar tudo pra tarde, baby? Clique no portal e participe, targetw.com, e aproveite pra conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. E no Twitter, siga @targetrádio. Top hit do ouvinte. É o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na manhã de sexta, vai um grande beijo pra Jéssica Elis Fortunato, ela que é de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Tudo bem por aí, Jéssica? Valeu pelo seu carinho. Tá a fim de ouvir? E curte agora aqui na Target, Maroon 5, She Will Be Loved. E logo mais à tarde, Pop Hits de volta. Até já, baby. Bye, bye. Drove for miles and miles. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.